Confirmando, já tinha copiado anteriormente? Foi copiado anteriormente, aqui houve uma troca de equipamento. Ah, ciente. Então, aguarde um momento para copiar. Está aguardando o mensagem, Cris. Paulo Alves, 4064, direção Aquino, pode prosseguir no táxi. 28 ou 97? 28. Juliette Tango Zulu, livre pouso na 28, vento 220 graus, 08 nós. Juliette Tango Zulu. Passar rotatória, visão com campo, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, para ingresso, circuito, torre 1 no 9, decimal 3. 23, boa. E o Papa Romeo, Whisky Golf Oscar, passando rotatória, visão com campo, 1 na 7. Luiz Gosto Oscar, mantenha a circulação, guardando autorização para a pós-la 197. Direto Hernan, tá 3661. Direto Hernan, 3661. Direto 21, o planejado para a nossa navegação é 1618. Meio no 8, eu tenho um plano aqui para as 18 horas. Vai consultar a companhia 162, ou não? Luciano Farm, livre pouso 17, vento 220 graus, 08 nós. Bom, Fioca. Água para embaixar e travado, Whisky Golf Oscar. Golf Oscar, livre pouso, vento 220 graus, 109. Oscar. Delta, reposta através de fora da barra, direto Manati. Através do farol da barra, o Mike Eco Delta. Dona, é de 6703, sente da Whisky. 6703, aguarde a cópia, Brasília. Gole ou Fito? Gole ou Fito, obrigado. 6703, só confirme o estacionamento. Já no 26. No 5? É, 62. Gente, obrigado. Boa tarde. O tráfego que eu precede é o da companhia, cruzando agora 3.000 pés para 2.500 pés a 8 milhas da sua frente, está 3834. Sim, está 3834. Desculpa, no charme, eu falo ao 51 no corte de frequência livre, uma boa tarde. Report on taxiway Lima. Lima. Nós estamos agora centro de Recife na frequência 133.25 alternando 28.8. 133.25 alternando 1.28 tá 3.61. Boa tarde. Tá. 35.489. Estamos agora centro Recife na frequência 133.25 alternando 1.28. Uno 3325 1288 5489. Já do ingresso na Alfa, Quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Só confirme estacionamento? Autorizado para 3 mil pés. 2.500, 3.1.34. Estabilizou no RNAV, está 3.1.54. 3.1.54, completo final RNAV, chame Torre 1 no 8.3. Vou chamar a torre 183 na 3154. Isso. Cliente, aguarde a cópia, web 6721. Aguardando a cópia, 621. O 4, livre pouso na 28, vento 220 graus, 109. Ativo, livre pouso na 28, tá 3154. Prossiga. Mike Bravo Uniform, contact 119, correction, 118.3. Voo, caçador 06. Change, caçador 06, reparte fora do solo, vento 220 graus, 109. 75, aciona a identificação, autorizado a chegada CARI. Desça e mantenha nível 050. Ok, CARI 050, confirmando o final do ILS, Jack. Negativo, é VOR DME da 28, gol no 675. Ok, RDME 28, o 675. Vou coordenar então o final RNAV para 28, por favor. Gente, então 3834, inicie redução para aproximação. O tráfego que eu precede da companhia agora está a 6 milhas à sua frente. Afirmativo. Gol no 675, autorizado RNAV, autorizado voar na Proa Serra Vitor 362, desde mantenha nível 050. 3154. Do Farol, da Barra, setor sul, com destino a Manaus. Gente, Mike Eco Delta, livre frequência para coordenação, reporta o retorno. Retorno, Mike Eco Delta. Confirmando, gol no 675, voo 362-050. Afirmo, voo no 675. Obrigado. 1834, informo que o tráfego que eu precede está com 1209 indicado. Sim, 3234. Ok, nível 360, por gentileza. Gente. Delta crossing the way, Juiz 5, taxi via Papa to April 5, Mike Bravo is on. Chame Torre 1 no 8, décimo 3. 383, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, sou 3834. Então 3834, mantém a aproximação, guardando pista 28 livre. Guardando pista livre, 3834. 206, livre táxi, reporte alinhado no 17, que é só 206. Liberando na Delta, o TAM 31954. TAM 31954, solo 57, solo 1219, uma boa tarde. Vai chamar o solo 19, TAM 31954. TAM 3834, livre pouso 128, vento 220 graus 109. Autorizado pouso 28, TAM 3834. Um pouquinho alto, depois prosseguindo para o 363, autorizado 2500, o 675. Afirmativo, em frente na taxi Kilo, parte 3, reportará para ingresso no pátio 1, tá? 3153. Caça 206, livre decolagem, vento 220 graus, 102. 06, Luciano. BIM 703, copia. Na escuta, prossiga. Web 6703, autorizado Brasília, 340 nível, Pêndulo 17. Decola da 28 com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5010, controle 119.35. Objeto 6703, aprovado Brasília, 340, Pêndulo 17. Saída Gole, transição Ofito. Aciona 5010, controle saída 1-1935. Web 6703, correto, chame pronto apuxa e acionamento. Chamará o Web 6703, só apenas confirmando a pista operando em toda a extensão. Afirmativo. Ok, grato. Tá 3154, ingressa parte 1 no gate 02. Parte 1 no gate 02, ingressa até 3154. Juliette, 3834, solo 1800, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. 219, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu sou 3834. TAM 3834, boa tarde, ingressa Kilo, pátio 3 em frente, reporte para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3 em frente, reportará para ingresso no pátio 1, TAM 3834. Juliette, Tango Zulu, aguarde para início do táxi. Tango Zulu, aguardar. Modulando para o solo, informe clareza 1. Todo 06, aciona o transponder 0150. 0150, caçador 06. 3834. Tango Zulu, tá visual com a Herbalizada, tá taxiando no pátio 3? Positivo. Segue o mesmo até a Lima, lá chame a torre no 8, decimal 3, para prosseguir. Tango Zulu. 6721, não copia? TAM 3193, copia. Prossiga. Então, 3193, autorizado Galeão, 360, UPS do Luno 4, Toquim, Upper Alpha 317. Decolada 28, com curva à esquerda após a decolagem. Na saída, Gole, Eval, após direto, Crate. Transponder 5567, controle 119.35. Eu 360, Galeão, para do Luno 4 até Toquinha, para Alfa 317, a saída é Gole, transição é Vale, com curva esquerda, pois é Vale, voa direto, me confirma a posição, por gentileza, transponder 5567, controle 119.35, TAM 3193. TAM 3193, só confirmando, a saída Gole é Val, Eco, Vitor, Alfa, Lima, após Crate. Ciente, após é Val, Crate, TAM 3193. TAM 3193, correto, chame pronto, puxa, acionamento. Meio, vamos destino. Salvador 06, na escuta do controle, Salvador. Prossiga para o caçador 06. E vamos destino. Vai bater o corredor Axé até o Galé. O caçador 06. Olá, Salvador, boa tarde. Eu estou batendo Quilo Quebec Serra, isso aí. Quilo Quebec Serra, boa tarde. Aguarde a cópia, morro. Sim. Copia? Opa. Quilo Quebec Serra, autorizado Morro de São Paulo, 040 nível, decolada 107 com curva direita na saída Gole, após direto Morro, transponder 0123, controle 119.35 e a torre 118.3. Quilo Quebec Serra, correto, chame pronto para o push. Correção, para o acionamento e táxi, chame a torre no 8.3, confirme pessoas a bordo. Vai confirmar com a torre 8.3, Salvador, boa tarde, azul 406, Porto, Campina, 23, 40, Ponto da Whisky. Salvador, gol 649. Caçador 06, reporte visual com campo de pouso. Ciente, reporte visual com o campo de pouso, caçador 06. 360 Campinas. Aguarda então, 4065. Salvador, Gol no 649. Gol no 649, ciente, Ilhéus 240. Obrigado. Você não está livre de pose para o Gol no 675? Escuta, caçador 06. 06, escuta do controle. Torre, Gol no 675. Aguardando a liberação da pista no 675 agora. 675, livre pouso, vento 220 graus, 10 nós. Depois 675. Na botada, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, go ahead. É pro Júlio Fábio, nas duas ruas, vale. Kilo Quebec Serra, clear taxi, report on Papa intersection. Salvador, Gol 807, informação íntima. Gol 807, aciona a edificação, vá na Pro Adianto. Vai interceptar a chegada de pitch, desça para 12 mil pés, QNH 1 0, 1 1, ajuste. Ok. Quem entende do 2 mil pés, 1 0 1 limite para chegar. Perdão, Anto, Pro Adianto para chegar de pitch. Atenção, GPS a 2 2. Então, após o pitch, autorizada a RNAVE e descida para 2.500 pés. Gol 1807. Gente, após o pitch, a RNAVE desce para 2.500. Vai ser antes do pitch, aí, né? É confirmado. Afirmo, antes, após o pitch, após a vista 363. Antes do pitch, o 363, vindo para 2.807. Pronto, isso também, 75. Gol no 675, sala 10, sala 1, 2, 1, 9, boa tarde. 9, boa. Sala Gol 1781, 360 para Guarulhos, autorização. Gol no 675, livrou, boa tarde. Gol no 675, táxi via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, reporte no pátio 1. Solo, Gol no 781. Gol no 781, aguarde a cópia, Guarulhos. Guarda. O estacionamento está 3193 no box 8. Autorizado, chame táxi, são 3193. Autorizado, chamarei, são 3193. Web 6721, não copia? Web 6721, autorizado, Fortaleza, 310 nível, OPS do Luno 9. Decolada 28, com curva direita na saída Aron, transição Frote. Transponder 5471, controle 119.35. Fortaleza 310, no 19, decola da 28, curva direita, saída Aron, transição Prot 5471, é o transponder 19.35. Para feedback e acionamento, 6721 está na posição 7. Web 6721, autorizado, chame táxi. Para táxi, 6721. Correção, Web 6721, coordeno com a equipe de solo que após a passagem da retaguarda do R2 da TAM, está autorizado para o pushback e acionamento. Chame táxi. Afirmativo, após a passagem do R2 da TAM, vai iniciar o 6721. O 649 da Gol no número 1, puxa e acionar. Está pronto. Ciente, Gol no 649, informa que o centro ainda não tem o seu plano, foi checar com o setor de planos de voo. Aguarde. Certo. Gol no 675, mantém a posição no pátio 3, aguardando liberação do gate. Quem vai manter posição, parte 13, 675. Airborne at 12, departure control 119, decimal 35. 12235, thank you very much. Do 4065, copia. Pronto, conta, do 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, 340 nível, Upper Whisky 58. Decolada 28, com curva à esquerda, na saída Gole, Eval, após direto Sagaz. Transponder 5012, controle 119, decimal 35. Decolada Campinas, nível 340, decolada 28, com curva à esquerda, Gole, Eval, após direto Sagaz, transponder 5012 e controle Salvador 5935, azul 4065. Correto, chamando para puxa acionamento, azul 4065. Chamaremos para puxa acionamento, azul 4065. No 649 na escuta? Positivo, só confirma o destino. É consulto com sobrevoo de Delta. Ciente, então o destino é Confins. Você tem um plano de voo aí pra Confins? Negativo, eu tenho aqui Ilhéus, mas o Centro Recife parece que tem Confins, aguarde. Então só confirmando se é a Bravo, Charlie e Foxtrot. É que nós vamos tentar o pouso em Ilhéus, o sobrevoo em Ilhéus, uma aproximação. Caso negativo, segue Confins. Só confirmando, a alternativa é Confins, então? É, positivo, a alternativa é Confins. O nosso destino seria, vamos tentar um pouso em Ilhéus, caso negativo, já segue direto Confins. Gente, então eu vou checar aqui o plano para Ilhéus. Vou checar com a companhia para onde eles fizeram o plano, afinal de contas, só um minuto. Está 3193, POB 132, são 3 horas e. São 4 horas alternando Guarulhos. Tan 3193, táxi via Juliette, Alfa. Quando na Golf, torre no 8 decimal 3, o ajuste é no 011. Bom voo. Juliette, Alfa e Golf, quando na Golf, a torre 18 decimal 3, o ajuste é no 011. Boa tarde. Só confirmando agora, vai iniciar o pushback quando passar o bang da Goa retaguarda. Tá ciente, 6721. Zono 675, vai dar passagem, o Airbus da Tanque vai taxiar à frente, após ingressa FAT 1, gate 08, agilizando. Tem aeronave esperando para o pushback. Pois é, Airbus segue pro 08, agilizando 675. Solon 649, voltando. Plano 649, eu salvo, prossiga. É isso mesmo, solo. O nosso destino é Confins. O sobrevoo em Ilhéus, caso positivo, a gente tenta o pouso. Caso negativo, é só o sobrevoo e a gente segue direto Confins. O plano de voo é para Confins. Ciente, aguarde coordenação junto ao centro, plano 649. Obrigado. Plano Diga.